Cena. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá para todos, muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. Live Set. You listen, you groove. A partir de agora e durante as próximas duas horas, o melhor da música de dança. Abrimos, como habitualmente, com a contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. Power Play. Número 10, esta semana para Bass Clap, featuring Chris Arno, Where Do We Go? 10. Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Número 9 para Harry Romero e Junior Sanchez, Where You Are. A remix para Steve Angelo. 9. Ha ha ha! Maximum power. It's satisfaction. Life sense. Power play. No número 8 esta semana, Afrojack, uma grande descida para este tema Take Over Control, onde participa Eva Simmons. Era número 2 a semana passada, desceu para o número 8. Hey. Take over control. Funky beat. Funky beat. Live set. Live set. Power play. Sétima posição esta semana para Cato Jiménez e Luis Vázquez. Bocaro. A remix para Javi Torres. Seven. We'll be right back. 57. Power Play. Continuamos com a contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. Vamos terminar esta primeira parte com o número 6, onde está Reggie e Kaia Jones. O single chama-se Take It Off. 7. Take it off. Mindset é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. The Sound of Music. Live Set. Power Play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. Vamos agora para o número 5, onde está Usher e Pitbull. O single chama-se DJ Got Us Falling in Love. 5. Live set. Live set. Music. Power play. Número 4 esta semana para Michael Wearmet, featuring Christina Scar. O tema chama-se Love Is. 4. To a question never asked. Love is in the present but remembered in the past. Love is full of flaws and pain, but love is perfect and it's true. Love is hard to live, but it is worth it when you do. Power Play. Faltam os três primeiros da contagem. Número 3 esta semana para Serge Devin featuring Hadley, o single Ghost. 3. Live set. Live set. Power play. Número 2 esta semana a pertencer a este tema fantástico de Danny Marcus featuring Emma. O tema chama-se Trust in Yourself. 2. funky beat. Live set. Live set. Power play. Estamos a chegar ao fim da contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. Falta divulgar o primeiro lugar. Muitos, os mais atentos, já devem ter adivinhado que continua a pertencer a este Barbra Streisand de Duck Sock. É o número 1 da contagem desta semana. One. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Fouqueira. Celine. DJ. Zé Luiz apresenta. Live set. Live set. Live set. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Em 2011, a Rádio Interweb alia-se às grandes produções. Dr. House, agora nas noites de sábado para domingo no Canal 2, às 2 da manhã. Não perca esta série televisiva de enorme sucesso, agora na rádio e em português do Brasil.

DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. Live Set. Thank you. zeluis.com. We'll be right back. techpromo.com. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJZeluis.com. Come on, dance with me, move your body, your life is big. Shadows, where the ocean meets the sun. DJZeluis.com.